897 no solo 56, libera a direita na minha escuta. Táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa reporta antes da Juliette, gol no 897. Tá, 3153, essa é a medicação autorizada e criada bom, fica disponível de voo 050. Autorizado bom, fica 3153. Brasília, 360, Perisolu 17, decola da 10, curva direita, na Arbore, Elefa, controle 1208, acena 5417. 360 autorizado, aerovia Perisolu 97, decola da 10 com curva direita, saída A, boa transição, Elefa, controle 1208, transponde 5417, acena 5808. 5808 é correto, chama pushback, acionamento. Agora. Fez 171 na escuta da torre, corrigindo solo. Fez 171 no solo. Prossiga a torre, bom dia. 3171 na sua escuta. Qual o seu estimado para iniciar o pushback? Confirme. Olha, se o pessoal da Infraero aparecer no horário aqui pra tirar o finger, uns 3 minutos. Entendi, 3 minutos, é isso? Isso, sim, senhor. Tá, ok. Que o 897 vai aguardar a liberação do portão 612, ok? Igual no 897? Você vai manter a posição aí antes da Juliette, só aguardando a liberação do portão 612. Foram 321 da TAM. Gente, igual no 897. Chame o solo 219-4201. Campinas 360, Perisolu 16, decola da 10, curva direita da El, Leda Bridge, Controle 1208, aciona 5424. Vem para Campinas, senhor 360, turno 0, formando direita, Fox. Apertura turno 0, saída Daniel Leda. 5424, transpondo e peguei o controle. O controle é 120, decimal 80. A saída após Leda, Boa Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco e Aerovia Upper Zulu 16. 120, 80, seu controle. Após Dael, Boa Bridge e Upper Zulu 16. 4201. 4201, a saída é Dael, após Leda, após Bridge. Dael, Leda, Bridge. Afirmativo, chama para chover para mim. Chamarei. Paulo Salvador, o TAN 3171, ponte meia dúzia, pushback acionamento. Autorizado, 3171, no meia dúzia. Autorizado. Faz pushback e acionamento de forma a deixar a entrada do portão 06 livre. Afirmativo, assim o faremos. Obrigado. Approach America 980, we're leveling at 180. Olá Salvador, um bom dia, Chanel 6211, autorização de tráfego Galeão, nível 340, tem que estar. Chame solo 219. Approach America 980. Level 180, information echo. America 980, Skokai Deck, 7750, 50, clear the amount arrival. Level 050, my arrival, American 980. TAN 3153, desça para 2000 pés, ajuste no 015, livre das restrições em pelo. Autoriza a próxima turma, visita 3153. Tá, 3153. Oi, pelo. Salvador, bom dia, 3290. no portão 08, informação é com autorização Recife 3330. Projeto 90, Recife 330, aguarde cópia. Guardando cópia, está apresentando. Boa, 897, autorizado ingresso na Juliette, portão 612, saco com cutela. Só confirmando para o 897, 612 autorizado. Autorizado ingresso na Juliette, marqueamento com cautela até o gate 06. Sente, boa noite, 897. Destino de voo 060. 890, Recife 330, pronto, cópia. Pronto, cópia, 330. 390 para Recife 330, via aeroporto 58, decolada pista no zero, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju, controle 120, decima 8, 345, 421. Autorizado Recife 330, 350, decolada no zero, curva pela esquerda, PUCA, Caju. Controle Salvador 208, transponder 5421, 3800. 3890, procedimento correto, pode pronto para posicionamento. Portada pronta, 3890. Então, 3153, autorizar a final ILS Expo e reposta estabilizar localizador. Autorizado a final ILS Expo, está autorizando 53. Solo, TAM 3171, estacionado. 230 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno galeão para o táxi. TAM 3171, autorizado o táxi via... Pátio 1, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, Chame Torre, 1, 1895, QNH 1095, boa viagem. Gente, da Júlia 2015, autorizado táxi, Pátio Índia, ponto de espera com a torre em 108,95, obrigado, é um bom dia. Bom dia, voo 904, autorização para o Rio de Janeiro. Gente da formação Golf, ponte 09. Ponto 04, Galeão 360, guarda de copa. 360, guardando copa, tem a seda prevista, por gentileza? Ponto 04, TAM 3153, chame torre 1895. 1895, TAM 3153. Torre em Salvador, TAM 3153. Web 508, dizendo que a equipe de solo que faz a passagem da aeronave da TAM. Seu ponto de espera? Precisado, puxa, se não reposta táxi. Coordenação, faz o tanto, está autorizado para o estacionamento de porta-táxi da 58. 1804, Galeão 360.4. 360.4, 1804 para Galeão, autorizado 360, via Antesulu 10. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após Leda, Bridge, controle 1208, transponder 5425. Autorizado para o Rio de Janeiro, via rota do ponto de voo, aerovia Antesulu 10, decolada 10, curva direita, da EL, Leda Bridge, 208, controle, 5425, aciona, voo 1804. 1804, procedimento correto, posto pronto para puxa acionamento. Total 9990, desça para 2000 pés, ajuste 1095. 2000 total 9910. Zona 53, no solo, zona 4, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 3, 1, 2, 3. Solo, Salvador, 3, 1, 5, 3, em Brasília. 3, 1, 5, 3, na Fianca, Porte Anjo da Juliette. Porte Anjo da Juliette, 3, 1, 5, 3. 3, 1, 7, 1, 9. Com 9-1 a bordo, 5 horas de autonomia, Alverna Galeão. W508, utilizado táxi, via Índia Alfa, onde espera dono 0, chame torre, 1-1-8-1-9-5, quem negar 1-0-1-5, boa viagem. 1-0-1-9-5, quando pronto, eu posso chegar a 1-2-9-5, obrigado, bom trabalho. American 980 established on the localizer. American 980, contacted tower 118.995. 118.95, American 980, over there. Seu nome fique livre para a aeronave, já está ingressar. Por exemplo, de solo. Tower, American 980 is over Dana for runway 10. American 980, continue approach, report to Altair Marco and the Kedawa and Walker. Call out of Marco with the gear, American 980. 804, copiloto, solo. Torre Web 508, no ponto de pé. 3171, decolou 164, levou 120, décimo 8. 208, tanto 3171. Objeto 5808, mantenha a ponte espera da piscina 0. Mantendo. 3171, da EL, passando agora 1600, né? Tan 3171, no contato radar, série da EL, subir mantém a nível de voo 320. 30320, tanto 3171. Total 9990, autorizado ao final ILSF, subir e reporte estabilizado localizador. Autorizado, reportar estabilizado, total 9990. Para liberar a passagem do kit 09. Ok, vai. Então já está avisando que o pessoal de solo já foi empurrar mais para trás. Zero winds, 090 degrees, 10 knots, Q&H, 1015. Clear to land 10, 1015 on the Q&H, American 90. Para Recife, 390, aguarde cópia. Aguardando cópia, 390. Salvador, tanto 3171, poderia voar da ponta de Zente para de Leda? Tá, 3171, naturalizado Leda. Grato, 3171. Manager clear to land, runway 10, winds 100 degrees, 10 knots. Clear to land, American 980. Recife 390, pronto, cópia? Pronto, cópia. Recife, autorizado 390, via Cruz 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída pública, transição Caju. Controle no 208 e transponha 5435. Pode tomar uma outra coisa, hein, boa. 5435. Autorizado Recife 390, 358, decola da 90, curva esquerda, pública Caju. 208 5435, 9042. Gente, aguarde para posicionamento número 2 no setor, Chané 62 no 1. Salvador 804, total táxi, 136 a bordo. Autonomia de 3 horas e 30, alternando Campinas. Quando observar o ingresso da aeronave datando que 09, após o ingresso da mesma, autorizar o táxi via pátio 1, Índia e Alfa do ponto de espera da 10, chamar a torre 1-1-95, que negar 1-0-5, boa viagem. Índia Alfa, ponte de espera 2895, pode ir, senhor. 804. Pega acionamento azul 4201, alguém 01. Localizador. Total 9910, chame torre 11895. 11895, total 9910. Mão, né? Message 980, Roger, clearing runway to the right. 21, just was it. Salvador, o total 9990. Total 9990, avistado, continue a aproximação, quem negar 10, 15, somarei pista livre. Reporte baixado e travado. Sente, repassará. Objeto 5808, digo decolagem da 10, vento 080 graus, 10 nós. call you before Juliet. Call me before Juliet, I'm going to line 980. Afirma, imediato. Imediato, exato, puxa, pode colocar o táxi azul com a 201. Ok, iniciando agora, puxa, 4201, imediato. Ana 621, informo que a aeronave que está iniciando o puxa está no gate 08. Após o início do táxi da mesma, utilizarei o seu pushback, a Ana 621. O nome? 80-01. Livre pouso, baixar e travar total. Controle Salvador, bom dia, Web 5808. Web 5808, contato radar, saída Argos, sobremanter nível de voo 360. Argos 360, pode aprovar Elefa da presente. Autorizada Elefa, Web 5808. Direto Elefa, 5808. Line 980, maintain position before Juliet. 980, roger, hold position before Juliet. Zero quatro, ele mantém pista no zero. Oito, pista no zero, 990 no solo 23, libere direita, solo 121, decimal 9. Alterna 13325. Controlador, campeão 290, contato com 108, a bordo 4 horas 21 minutos, alternativa Natal. 3890, utilizado o táxi via 71 e já alfa no ponto de espera 12-0, chamar a torre, turno 8-95, que negar no 0-5, atende para a nave da Azul, que está fazendo, iniciando o pushback no 01, inicialmente o táxi até através do Gui 0-B, inicialmente até através do táxi 0-B.